Quando fico pensando em você, esqueço do mundo pra te ter. Seu amor assumiu meu coração, eu não fico segundo sem te ver. O cupido chamou minha atenção, pra cuidar e investir nessa paixão. É amor, só nós dois. Vale a pena sonhar, ter você. Eu quero colo a vida inteira, vou te amar. Quando fico pensando em você, eu esqueço do mundo pra te ter. Seu amor assumiu meu coração, eu não fico segundo sem te ver. O cupido chamou minha atenção, pra cuidar e investir nessa paixão. É amor, só nós dois. Vale a pena sonhar, ter você pra amar. Eu quero o colo a vida inteira, vou te amar. Eu quero o colo, a vida inteira.